pagam mais a tudo. Baixe também o novo aplicativo da Casas Bahia e aproveite ofertas incríveis. Esta é a sua Rádio Nova Registro Radiodifusão Limitada, ZYB 940, FM Estéreo Vale do Ribeira, 99,1 MHz. Muito bem, já de volta, agora são 9:03, 9:03, até às 11 horas da manhã tem para você o Show da Manhã e por aqui o seu amigo.